Autonomia de 3 horas e 59, alterna Campina. Autorizado, Bate Uno, Índia Alfa, Ponte Espera, Torre 1895. Azul, 4-1 no meia, desça para 3 mil pés, ajuste na 0-2. Brasil, 283 a Lima, tem que descer no 0. A Lima tem o 03283. Gol, 1-3-3-3. Com 169 a bordo, lugar no Galeão, 4 horas de autonomia para adotar. Tem 1-2-5-4-5, secundária, 1-2-6-8-5. 2-5-4-5, 1-2-6-8-5, gol, 1-9-4. Número 2, mesmo era seguindo na conta 37 da mesma companhia frente, pelo PAT 1 no Índia Alfa, no Ponte Ferro Chamará, estou em frequência no noite, decimal 958-1-0-1-2. Seguinte, seguindo a aeronave da companhia no ponto de espera, 2895, voo 1-3-3-3. Bravo, que Luiz, que confirme, senão segura a copa. Coordenação. Nada, capa. Bravo, que Luiz, que confirme, coordenação. Abaixo de copo. ADLS, XOI, pistão zero, retorno estabilizado. 2000 ILS, fora, 4-1 no meio. Passarei do 2230, Recife, ano 260, alterna 1288. Metra 1012. November 3059 in Papa. 3059 in Papa? Go ahead. I'm on Delta. I'm going to Batas, Bahia Aero Taxi Service. Okay, turn right, taxi via Alpha, come back before Juliet Taxi. Okay, all the way down to Alpha and then call you back before Juliet because Alpha's closed after that, right? Yes, the next taxiway, Alpha is a taxiway Juliet, so you need to report before the next taxiway Juliet. Right. Data radar na decolagem, saída Puka, suba para 1-9-0. Puka, 1-9-0, aguarda a Aracajuca, não é possível? Pesado Puka da presente, TAM 3283. Puka da presente, 3283, solicita nível 130, 1-3-0 como final. Autorizado, 1-3-0 como final, TAM 3283. 7, obrigado. 3, 3, 3. Stand by now, that usually shuts off by itself. November 305, 9 Papa is clear to enter taxiway Juliet, then taxi via April, and then come back taxiway Lima. Bruno, no meio aí, ali. Flight final, torre, 1-8-9-5. Que Luiz, que tá pronto pra copy? Alfa Luiz, que autorizado Salvador, Salvador, no nível 035, plano visual, decola da pista no site com curva à esquerda, mantendo corredor forte. O transponder é 5125, manterá a restrição de 1.500 pés no corredor forte. 05, controle 120, decimal 8. 208, economia 00. Fazendo 4, manter a quantidade de 1.0. Área 00, solo 121, decimal 9, para continuar o táxi. Azul 4116, check trem, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 1 menos. Livre pouso. Confirma chat travado? Sim. 5626. Pistão no 8, decimal 9, 5 altímetro 1 no 0 no 2. Salvador, boa tarde, 5626. Taxi via Alfa, Juliette, parte 1 até o ponto de espera. No meio chamará a torre, frequência no noite, decimal 9, 5, altímetro 1, 0, 1, 2. Ponto 1, 0, 2, na Alfa, Juliette, parte 1, ponto de espera, no 0, na noite, uma torre, ponto de espera. Também prepara para táxi. Salvador Ground, November 3059, Papa's approaching Ground, taxiway India. I'm from Lima. November 3059, Papa. Go ahead, Lima, and turn right, taxiway Mike. After turn left, taxiway Quebec, on intersection called Tower Frequency 118.95. Okay. Taxi via Lima and Mike, left on Quebec, hold short of the runway, and call the tower. Solo Salvador, boa tarde, Oceano 6315, autorização Guarulhos. 315, informação quilo, confere. Informação aqui. 6315, pronto, copy? Pronto, copy. 6315, autorizado Salvador para Guarulhos. Nível 360, via UPZULU 16, após de acordo com rota prevista no plano de voo. Nível autorizado é o. Correção. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da EL, lida após bridge. Em bridge intercepta UPZULU 16, transponder é 5146, contorno 20, decimal 8. Para ingresso. 360 pela Upper Zulu 16 após conforto. Colada 10, saída da El, Leda, bridge, após bridge intercepta a aerovia, curva pela direita. 5146 transponder, 1208, o controle. 6315, confirme. Transponder copiado, 5146. 5146. Entendeu? 315, afirmativo. Cotejamento correto. Reporte pronto para puxa acionamento. Como a área, posição é a número 8. Quem chamou o sol? Rumo 20. Gente da informação, Lima? 2-0, 1 minuto pra cópia. Solo 4-1, na meia, livrou. Bruno, no meio, autorizado táxi via Alfa Quilo para o pátio 3, posição 06. Alfa Quilo, pátio 3, posição 6, 4-1, na meia. 3-3-3, pode alinhar, mantém. Afirmativo no 3-3, após a rolagem de aero na minha companhia ali, mantém. Anima 100, gol no 333. Número 309. Papá, do you know the Bata Zeppelin? is at the approach end of runway 17. Roger, approve a taxi to Quebec over the runway 17 and next to the threshold 17, give a gate to the left to Baton April. Okay, enter runway 17, backtrack to the threshold and turn left there to Baton April. Obrigado. 1124, controle 120 decimal 8. Ano 394, decolador 10, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. 20, reporte para acionamento de táxi, protegimento correto. 20, reporte para táxi. Alinhado, pronto, bom, no 333. No 333, mantenha a posição e aguarde. No 0, mantenha a posição e aguarde no 0. Três, livre decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 149. Livre decolagem, com 333. 800. 2545, 2685, bom, no 600. São 3283, serviço radar terminado, 54 milhas nordeste do Rio de Salvador, chame Aracaju na sequência 10.3. Aracaju 203-333, primeiro, vamos ver. Nada. Leva o Luiz, autorizado o ingresso, rapaz, cabeceira no 7, linha de pronto. Uno 333, decolador 13, controle 120, decimal 8. 208, Uno 333. Salvador, Uno 333, decola. Uno 333, contato radar na decolagem, saída da EL, suba para o 360. Da EL, subindo para o 360. Pronto, pra cópia. 6142, autorizado Salvador para Recife, via o Peruíski 58, nível autorizado é o 350. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Pulpa, transição Caju. Transponder 5156, controle 120, decimal 8. Nome Recife, autorizado, 350, via Peruíski 58, Salvador da 10, primeira esquerda, Pulpa, Caju, 5156208. 1142, cotejamento correto, reporte pronto para o posicionamento. O Varna para hoje pelo, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste na 092. Para hoje pelo, para 4.000 com 1.012, 5626. Bom, 1-3-3-3. Firme. Não, bom, no 333, tem a possibilidade de quando nós vamos para o centro, esse pro direto do Brid? Tem, chegou a rádio. Obrigado. Luiz, que é o gestor do colégio? Arara 00, do Clube do Zuno 6, controle 120, decimal 8. 208, ô. Boa tarde, Arara 00. Arara 00, boa tarde, contato radar, saída Coral, nível 120. Coral 120, Arara. Eco Delta, prossiga. 100 graus, 15 nós. Manati? Mano, chame Recife, 12545, alterna 12685. Uma 120, confirme o POB. Zero, não copiei, por favor, confirmar o POB. Ataque autorizado, reporte no hotel, ajuste 1012. Aqui é com o Delta, escute a Lima, um minuto para cópia. Solo, frito, suporte no hotel, para a ponte da temporada. Privado no PAD 3, reporte táxi 3. Luiz, tem condições de cruzar o campo no ponto, ponto médio da pista? Sim, última hora. Autorizado Coral. Autorizado Coral, Arara. Colada 17, direita, Xé, controle 120, decimal 8, acione 0125. Correto, 2 a bordo, PAT 4. Tomada Serra aqui, 76. Gente, acione e chame a torre pro táxi. Tá voando esses dias no Mike Eco Delta? Muito obrigado. Chama Centro Recife, 1251, alterna 13395. 251, 3395, monta 333. Grafo Luiz, chame o controle 120, decimal 8, vovô. Só qual? Controle 120, decimal 8. Bravo que Luiz, que bom voo. Controle 120, decimal 8. Bravo que Luiz, que bom voo. Autorizado o cruzamento à cabeceira, que repete na Delta. Repete na Delta. Condições visuais, autorizado ascensão para 3.500 pés, ajuste no 012. Reporte na Praia do Forte. Controle, autorizo o triplo 5626, voa proa de Duna. Após pelo Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 012. Após pelo, para 2.000 pés, o 5626. Alfa, em Juliette, ponto 41, Índia, no ponto de espera, retorna para a torre 120. Alfa, Juliette. Cruzeiro mantém a escuta da torre e reporta no ponto de espera pronto para decolagem rumo 20. Cinco 490, confirme pessoas a bordo de autonomia. 65 de POV, 4 horas de autonomia. 5490 autorizado, táxi 70, entrada do pátio principal no mesmo reporte. Ok, vai táxi em frente, reportará direção do principal, o 35490. 5490, reautorizado, táxi até o ponto de espera, irá seguir o Embraer 1110 que está taxiando à sua direita. Visual com ele? Afirmo, visual. 5490, no ponto de espera, chamamento de frequência 18.95, altímetro 002. Chamará no ponto de espera. Em 1995, 35490. O senhor vai sobrevoar Aracaju, tem um plano local aqui do senhor, Salvador, Salvador. O senhor colocou isso no plano de voo e informou a torre? Sim, sim. 5626 está autorizado, LS, reporte estabilizado. Sim, 5626. Zero, autorizada a linha de colapsão no zero, vento 100 graus, 129. O Ocean é 61 no 42, me escuta. Salvador, muito boa tarde, é o 35490, ponto de espera no zero. 35490, boa tarde, mantém ponto de espera no zero. Seu ponto de espera, 4490. Trip 5626, complete final, chame torre 11895. 1895, 5626. Mike, escuta, precisando ingresso, faz cabeceira 17, linha dos pontos. Torre Salvador, boa tarde, é o 5626 da Trip, uma milha para Simbra, abaixo, travado. Trip 5626, boa tarde, continua a aproximação, guardando pista livre. Ciente, 5626. Jornal para web para decolagem, devido a um tráfico no São Dono Zero. Lembrar Alfa, confirme parte que se encontra. 120, decimal 8. Passagem 208. Trip 5626. Livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 149. Livre pouso, trip 5626. Rumba 20, contato radar na decolagem, saída coral, suba para nível 100. Coral 100. Puxa, quatro, que estamos assim. Foreman, can you call... Well? Ocean F6315, gate number 8, request Puxa, start. 6315, in coordination with... Ground passing, report red for taxi. Coordinating with ground, we are clear for push and start to turn at 6315. Alfa, pronto, cópia. Lembrar, autorizado Salvador para Salvador, mantendo 1916 no corredor Axé, decola da pista 17 com curva direita, transponder 0171, controle 120.8. Na 326, boa tarde, autorizado chega da Mar e desça para o 050. Estou deixando a minha 326. Autorizado chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari, desça para 050. 8195, altimetro é 10012. Vai que eu dou o toque, tanto a esfera livre de decolagem de pistão no 7, vento 100 graus, 159. Pesado Coral, Rumba 20. 05490. Número Alfa, boa tarde. Livre sua época para táxi. Livre 5626, solo 29, livre à direita, solo 121, decimal 9. 121, decimal 9, 5626, boa. We have 152 on board, 3 hours, 50, alternating, carry on. 6315, approved taxi via apron 1, India Alpha, to holding point, on holding point call tower, frequency 118, decimal 9, 5, 10, 810.